deixa mais. Zonoeste, carai. Caldo subúrbio. Cê quer saber do nosso ofício? Trampa, analisando os inimigos. Trama. E a cada miligrama de sangue que corre no corpo faz crer que tem que ser porque o corre é louco. E tem especulação, quem é que tá ou cai do pódio. Verme se corrói na ambição que gera ódio. E o zói, grande flash, especula, insinua, dá incerta. E quer saber qual é que pá, como é que tá o caos. Ouvi falar que ia acabar, que tava no final. Mas o canibal segue faminto, na selva por instinto. Tá nas matas, atrás das caças como objetivo. Yeah. Sem tomar partido das tretas que tem no rap. Até porque dá pra entender que só nos enfraquece. Então esquece, defumador passou tirando as zica. O caos não foi, não vai, não era o caos, tá, e aqui fica. Quem é que fez, quem é que traz? Que mal que tem, que mal que faz? Quanta pergunta, Joe. Você tá tipo bico sujo. Você fala bem, fala demais. Com nós não vem, puxa pra trás. Arrasta muito, Joe. Você tá tipo bico sujo. Perguntas são muitas, meus tênis, minhas blusa. Como é que faz tanta rima louco que cês usa? Aqui só rap fera, bico cap, da new era. Blacks black on the track, soul track, favela. Não vai querer bater de frente. Se liga, maniga, uma pinga, on the trigger, mais no pente. Pico sujo, dito cujo, pique intrujo. Segue confuso no fuso. Zé Povinhagem é irmã da caguetagem. Pilantragem, a boa e velha que arrastou a quilombagem. Nada grega, secusão é via de regra. Sem proceder, também pode quebra as pernas. Seus B.O., suas tretas, só gera atenção. Só rima véia não serve, nem para pagar pensão. Comédia, pega a visão, senão o bagulho fica estreito. Não deixa o aço mostrar o que é respeito. Quem é que fez, quem é que traz? Que mal que tem, que mal que faz? Quanta pergunta, Joe. Você tá tipo bico sujo. Você fala bem, fala demais. Com nós não vem, puxa pra trás. Arrasta muito, Joe. Você tá tipo bico sujo. E o Zé Povinho agoniza pra saber qual que é. Tá de perreco, mané, o língua solta que é. Caça assunto mesmo quando tá de longe de zói. Se corrói pra saber qual é o mói. Guarda bela, o arrasta o falador, fala muito, pouco faz. Capataz, pai, pastor, lacaio, que já é zapaz. Caguetas é da brecha, indisposto, deixa a guela. A guerra feita pelo bico suja secla. Arrasta nas encruza, canto língua de trapo, passa mal. Meus irmãos no progresso, na moral. Rasteja vermicida, cria bactericida. Zói de lula, roupa brisa, é o mestre das candinhas. Bitch, don't fuck my way. Aqui não tem stop no play. Escuta aí, grava, Kirika é grave as pancadas. Estilo selvagem do West, só saraivada. Quem é que fez, quem é que traz? Que mal que tem, que mal que faz? Quanta pergunta, Joe. Você tá tipo bico sujo. Você fala bem, fala demais. Com nós não vem, puxa pra trás. Arrasta muito, Joe. Você tá tipo bico sujo. Arrasta muito, Joe. Geral já se ligou. O cerco se fechou. Cê tá perdendo a compostura. Isso não vai dar pé. Vai subir a maré. Sei lá qual é que é. Cê tá cavando a sepultura.